homem quiser. Mesmo se chover, volto pra viver, mulher. Até amanhã, se houver amanhã, se eu vir amanhã, manda alguém dizer como é. Amanhã, se o homem quiser, mesmo se chover, volto pra viver.